Nesta terça-feira, dia 28 de maio, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Gaspar foram acionadas para atenderem uma ocorrência de encontro de cadáver no rio Itajaí-Açu, no bairro Margem Esquerda. O corpo foi encontrado por dois pescadores locais que, ao avistarem um volume boiando no rio, ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um corpo humano. Os pescadores arrastaram o corpo para as margens do rio e o deixaram sobre o capim e acionaram a polícia. Quando os policiais militares chegaram, o corpo não se encontrava mais no mesmo local. Possivelmente havia sido arrastado pela correnteza rio abaixo. O corpo de bombeiros foi acionado e iniciou as buscas. Após aproximadamente uma hora de buscas, encontraram o corpo e o retiraram do rio. O corpo é de um homem, mas até o momento sem identificação e já com início de processo de decomposição, sem uma orelha, a orelha direita. Logo após a chegada da guarnição da Polícia Militar, o IGP também chegou e rapidamente recolheu o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias de Blumenau para ser examinado. A princípio, suspeita-se de suicídio, pois o corpo não apresentava marcas de violência, bem como nenhuma marca de perfurações por armas brancas ou armas de fogo, segundo a Polícia Militar. Por telefone, o delegado Bruno Éfori disse que a Polícia Civil espera a confirmação da identidade da vítima após o exame, que deve sair no prazo de 24 horas. Na verdade, a gente está esperando a confirmação da identidade da vítima, né? Aparentemente não tem nenhum sinal de violência no corpo. Então, pode ser daquele desaparecido de Blumenau, mas não está confirmado ainda. Mas não estava em estado de decomposição, nada? Não de decomposição avançado. É possível fazer a identificação do corpo, sim, mas uma identificação técnica, né? Não apenas visual. Então, a gente vai fazer questão de coleta de material ali, de digital, enfim, e identificação por parte de familiares. E aí a gente pode confirmar com absoluta certeza que é a pessoa. Mas a água, né, quando o corpo fica na água, ele fica em estado um pouco deteriorado, vamos dizer assim, o que dificulta a identificação. Ele foi localizado no bairro Margem Esquerda, doutor? Isso, na Margem Esquerda. E a informação chegou para a polícia Rio assim que foi encontrado o corpo? Foi uma testemunha que encontrou o corpo, acionou a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós fizemos acionamento do ML para fazer o recolhimento do corpo e os exames periciais. Tem aproximadamente a idade desse rapaz encontrado? Não, nós não temos ainda. Quem faz essa identificação, inclusive das vestes, da idade aproximada, sexo e altura e identificação do corpo, é o IML. Né? Então nós ficamos aguardando esse laudo pericial. Doutor Bruno, em quanto tempo deve sair esse laudo do IML? Nossa, questão de 24 horas, acredito que já esteja pronto lá. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.